Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos. As areias desertas. O vento vem vindo longe. Curva de frio debaixo d'água vai morrendo meu sonho, vai morrendo dentro do navio. Chorarei quanto for preciso para fazer, para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho deseja.